Neste sábado, dia 7 de dezembro, será realizado o tradicional Papai Noel Beneficente do Clube 9 de Agosto da localidade de Morro Grande, no bairro Arraial do Ouro. Para sabermos mais detalhes sobre os preparativos para mais esse grande evento, vamos conversar com o Doca, que é um dos organizadores desse tradicional Papai Noel do Arraial do Ouro. Doca, tudo já organizado para mais esse grande evento nesse Natal? Graças a Deus, sim, está bem organizado. Tá tudo preparadinho para sábado estar recebendo todos os convidados, crianças, por mais um Papai Noel Beneficente promovido pelo 9 de agosto. E quem pode participar, além, é claro, da comunidade ali, vizinha de vocês? Nós temos um Papai Noel Beneficente para todo o Gaspar, na verdade. Temos presente para praticamente aí umas 300 crianças, é o que o nosso público atinge ali. Então, está bem planejado, sim, mais esse evento. E que horas que vai começar o evento? Nós temos programado ele a partir das 18 horas, no sábado, dia 7, né? O Clube de Agosto é um clube com muito espaço para estacionamento. De repente, quem está chegando em Gaspar agora e ainda não conhece. É, na verdade, o Clube 9 de Agosto tem um espaço bem amplo. A gente hoje tem um pouquinho de cautela na nossa duplicação ali, então muita gente tem hora que, porque é ruim de estar chegando, alguma coisa assim, mas não, está bem sinalizado, BR-470 está fluindo e é só ter cautela, muito cuidado, principalmente nessa época de Natal, todo mundo sabe que tem que ter uma consciência um pouco diferente das demais datas aí. Além da grande atração que é o Papai Noel para a criança, a distribuição de balas e brinquedos é um momento muito importante para reunir as famílias nesse clima natalino. Na verdade é um Natal, é um marco que o mundo inteiro celebra, como todos sabem. É o que acontece em 9 de agosto, é mais um encontro de família, amigos, crianças, que é uma das coisas que a gente se preocupa em estar promovendo, justamente isso, para pregar as crianças, é o encontro. É a confraternização do Natal. Doca, e a arrecadação dos brinquedos e balas, vocês conseguem junto aos amigos, aos empresários da cidade, do bairro? Temos sim, Gil. Temos nossos patrocinadores, sempre nos ajudam. A gente, no momento lá do evento, a gente divulga. Não quero divulgar nome de ninguém no momento que a gente acaba esquecendo de alguém ou alguém que vem promover para frente ajudando, mas não pedimos, não. Todos ajudam, a gente só, na verdade, anuncia que vai ter e ajudam de coração, sim. Não precisamos pedir duas vezes, não. Somos bem remunerados com isso. Eu observo que no seu semblante você tem muita alegria em fazer parte desse grupo de amigos que promove o tradicional Papai Noel. Tenho sim, Gil, tenho um prazer muito grande, porque o que a gente ensina para essas crianças é o que a gente vai colher no futuro. E o Clube 9 de Agosto sempre teve um Papai Noel bem considerado, com um presépio vivo, com um boi de mamão. As diretorias anteriores sempre se dedicaram muito com isso. Então, por isso que hoje a gente se dedica da forma que a gente pode e faz da forma que a gente tem as condições de estar fazendo. Então, pode que daqui a pouco venha uma outra diretoria e vá fazer novamente e faça melhor do que a gente está fazendo até o momento. Nós conversamos com o Doca, um dos organizadores do Papai Noel Beneficente do Clube 9 de Agosto da localidade de Morro Grande, no bairro Arraial do Ouro, que vai acontecer nesse sábado, 7 de dezembro, a partir das 18 horas, aberto à comunidade em geral gasparense. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.